Rincão do Marajó, Jejonzinho, Marquinho, Maxwell, tá desde cedo conectado. Luiz Pedito Fonseca, um abraço pra você, viu? Eu vivi procurando. Após indo embora, esperando o amor conhecer. E agora que eu te encontrei, nunca mais vou querer acordar. Eu quero esse amor te entregar. Meu santo remédio, me tira esse tédio, vem. Que coisa mais louca, beijar tua boca faz bem. É saudade. Me dá seu veneno, seu corpo moreno, vem. Me vira a cabeça até que amanheça, meu bem. Chegando mais uma assim, ó. DJ Neto de Amarindeua. Quando eu ficar quieto no meu canto, seu moço, deixa pra lá. E se eu não puder conter meu pranto, não tente me consolar. O melhor do baile da saudade. Que às vezes vem uma saudade, me invade, vai sufocar. São lembranças da minha cidade, felicidade eu deixei lá. Saudade. Duro foi sair daquela casa e na estrada sobreviver. Duro foi deixar Maria Rosa toda manhosa sem entender. Eita, que a comitiva tá chegando em peso. Especial e também tá gravando aí o CD ao vivo, legal. Saudade. Quando eu cheguei nessa cidade, opa! Eu moço, vim pra ficar. Só que não contava com a saudade. Eu juro que vou voltar. Saudade. Duro foi sair daquela casa e na estrada sobreviver. Duro foi deixar Maria Rosa. A gente está, você pra lá, eu pra cá, e só me procura na hora H. DJ Neto de Amarindeua. Será que você não tem no peito um coração? Você me chama de bem, me usa, abusa e me deixa na mão. Vem meu amor, vem pra cá, eu já estou cheio, cheio de tanto esperar. Vem meu amor, vem pra cá, eu já estou cheio, cheio de amor pra te dar. Vem meu amor, vem pra cá, eu já estou cheio, cheio de tanto esperar. Vem meu amor, vem pra cá, eu já estou cheio,

você. Toda a comitiva da Web Rádio, Adrenalina Top Mix. De saudade de você. Ai. DJ Neto de Amarindeua. Lá de Bragança, ô Davi, dá-se pra você, viu? Feliz ano novo pra você e toda a sua família e a todos que estão por aí escutando a nossa programação. Estou avisando que estarei em Bragança no sábado. Mais uma. Mais meu coração, eu não suportaria lhe perder de novo, doce paixão. Não, não vá embora, não maltrate mais meu coração. Eu não suportaria lhe perder de novo, doce paixão. Não suportarei ficar longe de você. Já sofri demais, já cansei de lhe perder. Saudade. Onde você for, eu irei também. Vou seguir seus passos, vou pegar no pé, vou fazer de tudo pra não lhe perder. Vou fazer de tudo pra não lhe perder. Web Rádio, o melhor do baile da saudade. Você pode até achar que não é certo, mas eu vou ficar sempre de olho aberto. Tem alguém querendo lhe tirar de mim. Se eu vacilar, sem você, não vou dar bobeira pra não lhe perder. Não vou dar bobeira pra não lhe perder. Não, não vá embora, não maltrate mais meu coração. Beijão carinhoso aí, a Ana Júlia, em Altamira. Ana Júlia, beijão carinhoso pra você, viu? Daria, e a comitiva, comitiva no arredo pé ainda. Uma transmissão especial. Neto de Ananideu, tô sem paixão, tornando muita coisa boa pra você. Sentimento de Ananindeua, no melhor do pai da saudade. Uhul! Quem eu quero? DJ Neto de Amarindeua. Quero dar o que há de bom em mim. Mas o Alan apareceu, não olha. Mais alô, Alan. Só e tão triste assim. Esse aí tá desde cedo ligadinho. Como é triste estar na solidão. É um tormento viver sem alguém no meu coração. Peço a Deus pra me ajudar e um grande amor fazer meu caminho cruzar. Xalala. Melhor do baile da saudade, 24 horas, tocando muita recordação. Simba! Só no vinil. DJ Neto de Ananindeua, no melhor do baile da saudade. Paixão tá desde cedo curtindo essa transmissão especial. Grande amor, Verinha Franco lá na cremação. Ela, Vanessa e o Bilene sempre dando aquele apoio. Eita, saudade, Pai Dégua. Agora que eu não tenho medo, a solidão vai embora. Na janela em que eu sorria, você chora. Essa galera aí, filho. Assim, o Alan, Andréia, Isana, o Vinícius, Tamires, o Lucas, o Davidson, a Karen, o Thiago e o Dai. Pela comitiva da galera do bloco, lá de Concórdia do Pará. Eita, saudade! DJ Neto de Amarindeua. Ao vivo. Esse amor